Rap de massagem é um nome horrível. Não ouvi, não ouvo e não vejo. Hot Oreia é o caralho, eu gosto de acústico. Hot Oreia é demais, mas o disco vai ser péssimo. Hot Oreia nem é rap, esse disco vai ser horrível. Como o Led Luna aceitou participar desse CD? Eu não sei quem é o Hot e quem é o Oreia, que nome estranho. CD do Hot Oreia sai em julho. Me dá só um poquito, no way. Poquito do estilo, splash, splash. Me dá só um poquito, o estilo é meu. Poquito do estilo, ai, daddy. Me dá só um poquito, no way. Poquito do estilo, splash, splash. Me dá só um poquito, o estilo é meu. Poquito do estilo, ai, daddy. Jutsu secreto? Recuperar as referências não citadas do Hot Oreia? Hot Oreia, tá entendendo? Depois de Black eles pedem só nós mesmo. Zoando no brasa, de short em qualquer quebrada. Referência pra menosada, referência pras amada. Referência nas paradas, rap moda flow. Cês toma bala, toma MD, vou pro festival. Cês PVT, cês são CS, eu RPG. Pessoas normais, mentem pra você. A roupa nem é de marca, é que pra nós não dá nada. Tô me sentindo bem, estilo não se compra, se tem, saca? Me dá só um poquito, no way. Poquito do estilo, splash, splash. Me dá só um poquito, o estilo é meu. Poquito do estilo, ai, daddy. Me dá só um poquito, no way. Poquito do estilo, splash, splash. Me dá só um poquito, o estilo é meu. Poquito do estilo, ai, daddy. Minha mãe falou que nunca viu nada assim. Os vizinhos do bairro quer se vestir de mim. O shortinho curtinho, o bigode fininho. O corte de cabelo estilo Saiyajin. Meu estilo é confortável, tipo meu Jordan S. Eu deixo ela pra cima, mas se ela me vê desce. Eles querem roubar meu estilo, mas ela me conhece. Eles querem roubar meu estilo, é. Meu mano, não vai dar. Tem que ser bom até pra copiar e se parar pra olhar. Ninguém sabe nem como explicar, não dá pra te ensinar. Te contar, eu já nasci assim. É tipo respirar. Amiga, eu já nasci assim. Me dá só um poquito, no way. Poquito do estilo, splash, splash. Me dá só um poquito, o estilo é meu. Poquito do estilo, ai, daddy. Me dá só um poquito, no way. Poquito do estilo, me dá só um poquito, o estilo é meu. Poquito do estilo, ai, daddy.